A rima que eu faço, destino a você. Não é bala de festim, aqui não tem dublê. Minha novela é real, sou ator original. Longe da ficção, você se deu mal. Aqui não tem caô, nem medo de errar. Cuidado com terroristas para não te grudar. Atitude correta, maluco, poucos têm. Ideia certa, sem ferir ninguém. Vou subir mundo cão, muralhas vou extravasar. Rimando o som de drão pra quem quiser me escutar. Chamo no carrinho, miro em sua mente. Quero que exploda, sou mais um sobrevivente. De caneta na mão, ideologia construtiva. Debaixo do pontilhão se desperdiça várias vidas. São Paulo, cidade grande, mané, terra sem lei. Em busca dos sonhos, o Nordeste aqui veio. Missão suicida, ilusão de ótica, ação desiludida. Situação caótica, violência invadiu o país inteiro, é pânico civil. Serei seu pesadelo. Tem muita gente boa, ladrão, morrendo a míngua. A arma do covarde será sempre a língua. O poder por sua vez é patifaria só. Lá dentro do xadrez é só Deus pra ter dó. Osama Bin Laden perdeu a paciência. Quanta impunidade gerando desavenças. Os Estados Unidos quer mandar em todo mundo. Se não fosse a miséria, eles não teriam tudo. São dois lados poderosos, nenhum admite falhas. Por não ser mafioso, pobre morre de migalhas. Quem tá errado sou eu, você ainda quer me julgar. Meu sonho enfraqueceu naquele lugar. Bala, bala, bala, bala na agulha. Se liga aí, canalha, vê se você segura. Bala, bala, bala, bala na agulha. Se liga aí, canalha, vê se você segura. Uma pá de sonhador, por detrás do muro. Uma pá de caminhada, jogada no seguro. Uma pá de bico seco, metendo mala. Uma pá de preconceito, sem vergonha na cara. Querendo muito lá fora, pros filhos só piora. Meu real não é dólar, vidas não sem penhora. Governo e povo, diferença racial. É a palavra mais certa pra rimar com social. Vagando pela favela, Joe, de pensamento. Do fundo de uma cela, vou pro arrebento. Até chegar em casa, amarga neurose. Cuidado que a raiva, maluco, dá overdose. Desconheço a chegada ao último portão. Sou parte da jogada dos donos da nação. Passo o primeiro, segundo, o terceiro vem agora. Não sei quantos minutos o meu sonho demora. Conheço todo mundo, acho que sim. Mas uma pá de vagabundo tem raiva de mim. Aqui o verbo é pesado, vacilou, ficou embaçado. Um passo em falso te dá um caixão lacrado. A máfia vai te mandar o direito de sobreviver. Do lado de cá, terrorista tem que ser. Patifaria, maluco, nem me viu. Mas a burguesia comanda o Brasil. Pra existência do rico é necessário o pobre. Pra existir a justiça é necessário o revólver. Não recupera ninguém, na minha garganta um nó. Te abandona também, porém não deixo ao pó. 4, 5 e 6, portão principal. Com minha família agora vou passar o Natal. Mas algo está errado aí, comigo aqui. Tem mais uma porta pra que eu possa sair. Ouço um barulho distante, estranho. Querendo me pegar, eu vejo um rebanho. De roupa escura, tá parecendo treta. Tipos diferentes, estilo outro planeta. A casa de detenção, maluco, é ibope. Perturba minha mente, as invasões do choque. Prevalecendo certo, correndo contra o errado. Maluco, quem é esperto, se encontra do outro lado. Bala, bala, bala, bala na agulha. Se liga aí, canalha, vê se você segura. Bala, bala, bala, bala na agulha. Se liga aí, canalha, vê se você segura. Pro Afeganistão eu não posso me jogar. Irmão matando irmão, já vejo do lado de cá. Minha nação é Angola, negra é minha cor. O pobre sempre na esmola, nunca teve valor. Me diga o espaço que o negro aqui tem. Sou dono dos meus sonhos, brasileiro sou também. Me alistei, tirei meu RG. Patrocinei, maluco, seu proceder. Segui no destino, aí fui eleitor. Dos tempos pequeninos que sou sonhador. Do tipo patriota, louco, com muita dor. Ódio e rancor, tô sem valor. Um ensinamento de guerra eu aprendi. Sem professor, na lida por aqui. Corrupção, maluco, hipocrisia. Decepção na minha periferia. Se errei eu não sei, não chamo os homens da lei. Hoje eu nunca confiei, em Deus eu acreditei. Sempre tive esperança, Cristo é o melhor. Mas as minhas crianças têm na garganta um nó. Eu não consegui ver os meus filhos chorando. Por isso sem querer eu fui preso roubando. Daqui de dentro quem me deve se esconda. De sofrimento me transformei em bomba. De microfone na mão, liberdade e expressão. Rap sim é o som, só tenho dó dos irmãos. Só tenho dó dos irmãos. Bala, bala, bala, bala na agulha. Se liga aí, canalha. Ei, mano, e aí, velho? E aí, então, eu tenho que falar, peraí, mano. Tá sonhando, mano? E aí, Joe? Puta, mano, tava na maior viagem lá fora, mano. Puta, Joe. E aí, truta? E aí, mano? Pô, tá chegando aí, mano? Tudo, parceiro. Chega aí, velho.